Devido sermos perseguidos por quem se diz o defensor, mas ao contrário a bomba estourou. Negro se revoltou com sangue nos olhos, pois em cada pensamento do homem se implore. O ódio faz parte do repertório, se tornando imigratório, giratório, transitório por todo o território. É notório do gueto ao escritório, fazendo um somatório, levando os moleque ao reformatório, deixando um total demérito no inquérito do ministério. E o mistério ainda se perpetua, pois de quem será a culpa dos moleque tá na rua sofrendo na vida dura? Eu sei, não é necessário ser um gênio pra saber que o holocausto urbano é fruto de anos de planos de porcos insanos. E por baixo do pano vão desviando o dinheiro do povo que no sufoco vão revidar. O que você faria se perdesse o seu motivo pra sonhar? Levaria muito tempo para se recuperar e voltar a acreditar no mundo. Em meio ao discurso do político cínico sem escrúpulos, um discípulo do mal. Parceiro, eu já te avisei que o caminho do crime é fatal, resultado é letal. Ser imparcial a tudo que ocorre com o povo que sofre com a morte, com a tropa de choque, não te socorre, somente aterroriza. Hasta na vista periferia, Deus te proteja. Que os filhos da periferia não sejam vítimas da fraqueza. O bagulho tá sério, maluco, ninguém fica na defesa. Tem que atacar pra não ser a próxima presa. Meu vocabulário é de visionário louco, contradizendo o que achava que eu tava morto. Alucinadamente eu retorno pra dar o troco. Mais nervoso, tô no jogo de novo, a ferro e fogo sem contar com a sorte. Tome cuidado com o caminho que você escolhe. Nossa batalha defende um sentimento nobre. Justiça ou morte? Justiça ou morte? Meu rap não tem preço, tem valores verdadeiros. Quem me conhece placa, sabe da minha caminhada. Assim sigo rimando. Nós sabemos que a informação é arma pro combate, mas ao contrário sabemos que essa não é a realidade. Uma mensagem ética, mas de forma politizada. Sempre vou reduzir e transmitida de forma errada, com mentiras implantadas na sua mente. E você infelizmente não compreende o que está bem na sua frente. Veja a verdade por trás das histórias contadas pro povão. Entenda que o poder só prega alienação. Eles fecham cerco, isolam você no gueto, como fizeram com os pretos. Tratam como do descaso, ódio e desprezo. O negro encara a face do seu inimigo sem medo, ou será refém da injustiça e o preconceito. No plenário tratam o povo como otário, é desse jeito. No mundo ao avesso, totalmente preso, no beco sem saída, sem alternativa. Bode expiatório das trapaças e faças da burguesia. Eu percebo a descrença da periferia, sabendo da patifaria. Se o governo pega o dinheiro e desvia, nega com ironia. E de tanto ver que a justiça é só na teoria, eu diria que a ideia de igualdade é utopia. O meu vocabulário é de visionário louco, contradizendo o que achava que eu tava morto. Alucinadamente eu retorno pra dar o troco. Mais nervoso, tô no jogo de novo, a ferro e fogo sem contar com a sorte. Tome cuidado com o caminho que você escolhe. Nossa batalha defende um sentimento nobre. Justiça ou morte? Justiça ou morte? E o argumento que sustento pra manter a fé, me bati com todo o gás pra cima, foi o que